Rádio Cultura Bariri, amplitude modulada, 740 kHz. Rádio Cultura Bariri, amplitude modulada, a voz do rádio. Reluz Maria Mata Vende.